Rádio Liberal Limitada. Onda média ZYI533, frequência 900 kHz, Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada. Onda média ZYI555, frequência 850 kHz, Cametá, Pará. Empresas do Sistema Liberal de Rádio. Sistema Liberal de Rádios. Liberal. 8h32. Neste domingo, às 9h30 da manhã, tem Papão e Tapajós, direto do Souza. Vem com a gente para mais um jogão no Parazão. Futebol com qualidade é aqui. Sistema Liberal de Rádios. Eu faço a minha prece. Eu nunca rezo por mim. Não é porque não preciso, nem porque estou orgulhoso, mas é porque me ensinaram que o teu amor é sem fim. Aí eu penso comigo: se Deus é tão grande amigo, então já pensou em mim. Quando eu faço a minha prece, eu nunca digo o que eu preciso. Quando criança eu pedia, mas depois criei juízo. E vou pensando comigo: se Deus é tão grande amigo, antes de eu abrir a boca, já sabe o que eu vou pedir, então não peço por mim. O amor de Deus é sem fim. Às vezes eu sou tentado a te fazer uns pedidos, chorar forte nos teus ombros, meus sentimentos feridos, falar das minhas tristezas, dessa dor que às vezes dói, desta raiva que me rói, de ver meu povo pisado e ver que ainda pisam mais. Depois eu penso comigo: mas pedir pra mim por quê? Se do meu jeito pequeno sinto a vida como o quê? Se eu sou feliz a meu modo e há tanta gente com dor, aí eu rezo por eles e te digo: meu senhor, o amor a mais que eu queria, dá pra eles, por favor. Quando eu faço a minha prece, eu nunca rezo por mim. Um padre uma vez me disse que não é bom nem ruim, mas não é que eu não precise, nem por ser pobre e orgulhoso, é que já me deste tanto e me fazes tão feliz, e é por saber que tu amas e o teu amor é sem fim, que eu rezo por quem não reza, e eu nunca rezo por mim. Mas Deus, se isso é pecado, então começa a rezar. Mas aviso antecipado: vai ser um não acabar, porque pedido não falta, e precisão também não, e fé também não me falha. Só que eu penso em meu irmão, coitado dele, meu Deus, precisa mais do que eu. Eu já tenho o que eu preciso, e tenho até muito mais. Por isso, meu Deus amigo, deixa que eu fale contigo como quem não pede mais. Eu prefiro aquela prece de um homem que te agradece, até pelo que não tem. E quando a dor dói doída, ele ainda diz: amém, amém. Bom Deus, se for tão errado rezar olhando para o lado e apontando meu irmão, então o teu evangelho pelo jeito ficou velho. Pois Jesus rezava muito, e às vezes falou de si, mas a vida inteira dele falou dos homens a ti. E mais do que tudo isso, falou aos homens de ti. Quando eu faço a minha prece, eu nunca rezo por mim. E esta é mais uma delas. Boa tarde, meu Deus sem fim. Meu Deus amigo e fiel, é muito bom estar vivo, mesmo se o gosto é de fel. Mas põe no colo esta gente que não sabe o que é amor. Elas precisam de reza, como precisam, Senhor. Quanto a mim, tenho certeza: se eu precisar, vou ganhar. E mesmo que eu não receba, não vou deixar de rezar. O que eu sei sobre esta vida é que o Senhor é sem fim. E enquanto eu cuido dos outros, tu vais cuidando de mim. Liberal Limitada. Onda média ZYI533, frequência 900 kHz, Belém, Pará. Rádio Tocantins Limitada. Onda média ZYI555, frequência 850 kHz, Cametá, Pará. Empresas do Sistema Liberal de Rádio. Sistema Liberal de Rádios. Foi você quem falou. pra mim. Perdoa meu coração, ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Sem querer, eu só quero o seu bem.